Aquela que se põe à janela em qualquer madrugada é aquela que eu mais quero ouvir cantar nas noites de trovoada. Talvez porque a sua pele me lembra algo de tão suave como o mel. Ou talvez porque os seus cabelos pretos, como o tudo no nada, me fazem citar sonetos. E talvez porque os seus olhos de tons verdes e esverdeados conseguem controlar e ressuscitar os meus sonhos. Ou porque simplesmente é ela que nas noites de trovoada consegue com o seu canto reluzente transformar aquele medo numa linda madrugada. This day does...